Cultura informa. Em São Paulo, 11:57. Um brasileiro de 48 anos que tentava escalar o Monte Aconcagua, na Argentina, está desaparecido desde a última quarta-feira. Ele participava de uma expedição com outros quatro brasileiros para tentar atingir o cume do monte. Equipes de resgate da Argentina relataram dificuldades para realizar as buscas devido às fortes chuvas e ventanias que atingem a região. O mercado financeiro elevou a projeção para a taxa básica de juros da economia brasileira em 2013 dos atuais 7,25% para 8% ao ano. A perspectiva faz parte do relatório Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A mudança na Selic ocorre depois de 16 semanas seguidas sem alteração na projeção, que ficou no menor patamar histórico da instituição. Mais de 1.000 crianças e adolescentes que vivem nas ruas da cidade de São Paulo são viciadas em crack. A estimativa é do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo. Segundo o levantamento, somente na região conhecida como Cracolândia, no centro da cidade, existem cerca de 400 crianças dependentes da droga. Em 2011, 6% dos usuários de crack que procuraram o sistema público de saúde na capital paulista eram menores de 13 anos de idade. O tempo hoje em São Paulo é de sol entre nuvens, com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia. As temperaturas ficam entre 20 e 31 graus. No momento, aqui na Água Branca, estamos com 27 graus. A Cultura FM volta a informar em uma hora. Cultura informou. A seguir, Concerto do Meio-Dia. Quinta, sexta e sábado, a OSESP se apresenta na Sala São Paulo sob regência de Osmo Wanska. A orquestra toca a Sinfonia número 39 de Mozart e a Missa Glagolítica de Janáček, com a participação do coro da OSESP e solistas internacionais. OSESP, pode aplaudir que a orquestra é sua. Lei de Incentivo, Ministério da Cultura e Governo do Estado. Nesta terça, 11 da noite, Antônio Abujamra bate um papo cheio de provocações com o escritor Reinaldo Moraes. Não perca na TV Cultura. Entre Linhas. No programa desta semana, as relações entre a música absoluta e uma literatura que aspira à abstração musical. Não perca. Entre Linhas, com Manuel da Costa Pinto. Terça-feira, às 9 da noite, com reapresentação aos sábados, às 3 da tarde. De segunda a sábado, à 1 da tarde, o ouvinte tem espaço reservado na programação da Cultura FM. Seleção do ouvinte. Mande sua sugestão pelo site www.culturafm.com.br ou pela nossa central de relacionamento. Pelo telefone 2182-3222. Seleção do ouvinte. De segunda a sábado, à 1 da tarde, aqui na Cultura FM. Meio-dia. Cultura FM. A frequência dos clássicos. Pela Cultura FM. Concerto do Meio-Dia. Abrimos o programa de hoje com o Joseph Haydn. Vamos ouvir o piano trio em Mi menor, Hoboken 15-12. Tini Matot, piano forte. Andrew Manns, violino. E Apter Linden, violoncelo. Thank you.

Você acompanha pela Cultura FM o Concerto do Meio-Dia. Acabamos de ouvir, com os intérpretes Tine Matot, pianoforte, Andrew Manns, violino, e Apter Linden, violoncelo, de Haydn, o piano trio em Mi menor, Hoboken 15-12. E agora vamos ouvir do compositor alemão Hans Gall o Concerto para violoncelo Opus 67, com o violoncelista Antônio Menezes, acompanhado pela Northern Sinfonia, regência de Cláudio Cruz. Thank you. Thank you. Você acompanha o concerto do meio-dia? Acabamos de ouvir Cláudio Cruz à frente da Northern Sinfonia. Solo ao violoncelo de Antônio Menezes. Ouvimos de Hans Gall o concerto para violoncelo Op. 67. E seguimos com o concerto do meio-dia e o Banquete Musicale número 26 de Johann Hermann Schein, com Esperium 20 dirigido por George Saval. Este foi o conjunto Esperium 20, sob a regência de George Saval. Nós ouvimos de Johann Hermann Schein o Banquete Musicale número 26. E fica por aqui a edição desta segunda-feira de Concerto do Meio-Dia. Tivemos produção de Felipe Missali, trabalhos técnicos de Almir Amador e Carlos Lima. Concerto do Meio-Dia. Realização Cultura FM, emissora da Fundação Padre Anchieta.